9907, desça para 2000 pés, se autorizado ILS X-Ray, reporte o localizador. 2000? O ILS vai reportar, vai. O total 9907. Ocean Air 6313, prossiga para 3000 pés na chegada Bonson, desconsiderando a altitude de Belo. 3858, está sob vetor radar, mantenha a presente proa, o limite é o cruzamento do nível 090. Mantenha a proa, o limite é o cruzar o 090, 3858, eu poderia voar direto próximo, que eu estou mais alto que o tráfego de aproximação, hein? Corte, comandante, vamos coordenar com o centro Recife. Voe Momo da presente 3858, aguardando a proa de frote. Proa de Momo 3858. Tá agora liberado, resumindo a colocação, a proa de Momo 3858. Aguarda proa de Momo 3858. Total 9907. 9907 completa ILS X-Ray, chamando torre 1983-95. 19,95, confirmando? 1895. 1895, ciente, bom serviço. Também. Oi, total 9907. Correste 9907. Está baixado o travado? Baixou, travou. O total 9907. Sete total, estado, pouso autorizado, pista no zero, pista molhada, porém sem chuva, vento 100 graus das nós. Sim, total, tem livre pouso total 9907. Autorizado, passeio 9308. Isso vai passar, prossiga. Autorização, é só ou não com vocês? Essa mesmo, pra... Será? Aguarde só um minutinho, por favor. Vou guardar na 208. Pronto, 330, obrigado. Ocean Air 6313, prossiga para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2000 é reportar localizador, Ocean Air 6313. Azul 4235, desça para 4000 pés, o altímetro 908. Quantos ventos do plantão? 100 graus e 10 nós. 100 com 10, gente. Tô checando seu plano com o centro, parceiro da guarda, só um instante, por favor. Chame agora o centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 2685. Muito obrigado, boa noite. 3258. Boa noite. Só ligou no 604, posição 2 para pushback acionamento? Frisado no 604, pushback acionamento, chama táxi. Frisado, pushback acionamento, chama táxi, no 604. Total 9907, Soloso no 4, táxi aquilo para o pote 3, boa. Boa. Confirme o nível aqui para cima de voar. Gol no 076, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Mari, 50, nível atualizado, gol no 076. Cadê ela? 130, Conde, acima de 130, Puca, Jão, Aracaju. Ok, 170 será Pucajamo Caju, tá pronto cópia? Prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000 pés, está autorizado, reportaremos, estabilizado, azul, 423. 07 Pucajamo Caju, controle 1208, transponda 5460. 1-0, vento 1-2-0 graus, 10 nós, pista molhada sem chuva na vertical. Pouso autorizado, 6303. Caju, nível 1-7-0, pela governança 1-7-0, transponda 5060 e controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. Correto, trip, quando pronto para pushback acionamento, chame na frequência 118.95 e escute a informação alfa. Aqui, estou na frequência 9646, boa noite, acelera a identificação na proa de Bonf, desça para 4000 pés, altímetro no 08. 4000 pés, proa de Bonf, 1 no 08. confirmo. T4, alternada primária, Recife. Voo no 604, táxi via Índia, reposta no ponto de espera, ponto ajuste 1018. Confirme o PAB? 153, PAB. Obrigado, táxi via Índia, informando a prova, ponto de espera, ponto 0. Voo no 604. Obrigado. PAB, táxi via Índia, espera 8. Acabei de confirmar o seu plano com o certo passaredo. Está pronto, cópia? Obrigado, meu peruco. Para Juazeiro do Norte, 190 autorizado. Recola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Momo, após Momo, direto. Controle 120, décima 8. Transponder 5474. Gente, 190 Juazeiro. Recola da 1-0, curva à esquerda. Saída Momo. Correto, passarei 9808 e para o pushback. Abra a pushback. Passa a 604. Pushner 6313, solo 18, táxi de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, confirma. Afirmo. Então é lá mesmo. Gol no 604. Além da cola sem parada? Afirmativo. Ok, agilize manobras, autorizado a alinhar e decolar sem parada, pista no zero. Vento 120 graus e 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Gol no 604. Azul 4235 estabilizou no ILS. Azul 4235. Completa ele SX3, chamando Torre 198 desse monólogo. 1895, obrigado, boa noite, Azul 423. Torre Salvador, muitíssimo boa noite, Azul 4235. Durante Azul 4235, sem chuva na vertical, pista molhada, vento 100 graus com 10 nós. Há um banho da Gwen sendo a rolagem, aguarde pista livre. Ok, na sua escuta para o pouso, Azul 4235. Alexandre, boa noite, 6747, Rede da Alfa. Boa noite, 6747, prepare a Dael e aguarde qualquer. Guarda a 6747. Azul 4235, pistão no zero livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, Azul 4235. Volume 04, decolou as 2-1, chame o controle 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, pegado, boa noite, 104. Passeio 9808. 800, perfil Momo. Voo no 604, boa noite. Contato radar na decolagem. Suba ao 370, saída Momo. Livre subida nível 370 na saída Momo, voo no 604. O 1076 para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 050, desça para 2000 pés, o altímetro 1018. Direita, 50, desce 2000, 1018, você pode estabilizar então. Afirmativo. Rio 9646 é o número 2. Desça para 3 mil pés, reduza para 229. Alfa 235, Solas 22, táxi Cisne Alfa, Kilo Pati 3. Alfa Kilo Pati 3, o 423. Autoriza Gonomé 04, voa posição Momo. Estimado para o 6747. Não. 260, já informa de Luna 6. Decola da pista 10, saída da El, Leda, Poseira, Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5467. Cruzado 360 pela pista 10, saída da El, D da Fiat, Anfrizulu 16 Aerovia, controle 1208, situação de 5467, vai 6747. Correto, vai puxar para pushback, sanamente. Pronto, puxa sanamente, 6747. Portão 5 autorizado, pushback, sanamente, chame táxi. Chamar para o táxi, 6747. Solo passarela de 9808. Prossiga, passarela. Não há problema de cumprir a bomba. A gente vai manter 3 mil e todo o controle deixar a gente sobe, ok? Afirmo, 3 mil até 15 ou 25 milhas entre 3, 15 e 25. Só está informando o controle. Legal. Aí ele tendo a visão do tráfego, de repente ele libera. Muito grato, é só para informar. Ok, o controle também já está ciente da situação e diz que assim que possível libera essa pista. É legal, até a gente tá novo aqui no equipamento e pega de surpresa às vezes. É bom que vocês fiquem sempre alertas, obrigado. Tranquilo, obrigado. Nossa companhia. Prossiga. Poderia coordenar a frotir? Quarto coordenação, no meio do quarto. Graças. 305, reautorizado 4 mil pés, o altímetro no 08, reduza para 209. 33305. 9646 pode descer para 2000? 9646, 2 mil pés está livre. 108 permanece o altímetro. Vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa. O limite é o curso do localizador. O nome é 04, da presente, direto frote, está autorizado. Frote, graça. Para o táxi, rádio 6747, 142 a bordo, 4 horas, jogar na conta. Vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite ao curso do localizador. 020, limite ao curso. Oi. Nove e meia, quatro meia, já pode tomar para o 150. 9646 da Rio, reação a navegação agora, direto Duna, reporte estabilizado, no curso do localizador. Ok, direto Duna, reportará localizador. Estabilizou, gol no 076. 1076, completa LS X-Ray, chamando torre 1183-95. 118-95. Um abraço, até já. O 3305 nessa proa pode interceptar ou cruza? Será necessário cruzar meu sinal com o net, vamos encurtar logo logo. Está livre, descida para 2000 pés. 3305. 2000, nós somos o 3, é isso? Afirmo. Salvador, passeio 9808, para posicionamento. 9808 autorizado. Puxa, Beca, acionar a chantagem. Salvador, táxi, 9808. Dor direita, proa 045, reporte estabilizado. Reporto, 45 a proa. 1604, passou 180, chame centro Recife, 12545, alterna, 12685. Nós, pista molhada, sem chuva. Afirmativo, livre pouso na pista 10 com pista molhada. Chove agora? Negativo, sem chuva na vertical. Positivo, graças. E o 9646, confirme o fluxo, mantém? 646, tomando aqui agora a proa do de Duna. E direita, na 150, pode interceptar o localizador, e o 9646. 746, completa LS X-Ray, chamando torre 1835. 1895, boa noite. Boa noite, um abraço a toda a população da Rio. No localizador, 7 milhas de espaçamento do tráfego à frente. Ativo, prossiga no ILS, completando, aguardando transferência de comunicações, na 3605. 05. Torre, boa noite, o Rio 9646. Forante Rio, aguarde pista livre, número 2 para pouso, pista molhada, vento 100 graus, 10 nós. Aguardando autorização 9646, baixado e travado. Romeu Vitor Xavier, com a sua Barro meu ouvido carrega o contato radar 601 sudoeste do VOR de Salvador. Autorizada a chegada a mar e reporte para a descida. Comodoro 35515, boa noite. Trip 5515, essa identificação. 1076, Solos 32, libera a direita, taxi via Alfa e reporte antes da Juliette, né? Tem frequência. Direita, Alfa, Juliette, na frequência, 1.07. Para o táxi, 45 a bordo, 6 horas e 40 de autonomia, alterna cor e saliva. 1.964, livre pulso, distão no zero, eventos permanece sem graus, 10 navio. Livre pouso, 9646. Passarei do 9808, taxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, 1018, vai ajuste. 1018, ajuste, reporte na Índia, passarei na 208. 05, chame torre 11895. Chamar boa. Morou 35515, volta. 35515. Por gentileza, o nosso número na sua afirmação, senhora. Pista molhada, sem chuva, vento 100 graus, 10 nós. 05. Trip 5515, da presente, foi bom. Já estamos mandando para onde, Monsenhor? Se possível, para onde pelo, para gente? Mantenha a proa de Bonf aguardando uma aeronave na decolagem, direção a Momo, irá conflitar com a aeronave. Ok, dentro do tráfico, obrigado. Aguardando o avião de grande tráfico, a sua autorização para algum apelo. Mantendo proa de Bonf, já presente. Proa de Bonf, Vitor Charlie Eco, destinada de voo 060. Externo, baixado checado, 3305. Voa Kilo. Alfa Kilo, parte 3. Source 850, descent 11. Yeah, let's copy clearance loop 1. Pistão no zero, livre pouso autorizado. Livre pouso no zero, 05.